estabilizado no localizador. Boa. 5595 da Triple, com aproximação, reporte baixar trabalho no externo, altímetro 1018, número 2. Levantará baixar trabalho no externo, 5595. Tráfego é o TAM 3805. Mando o TAM. É o 3805, uma dúvida aqui na nossa autorização. A Enefa 75 é por Zulu 16. E após, qual será o ponto do final dessa aerovia? Qual aerovia após? Estabilizado no ILS, baixado travado 3595. 5595 da tripa, tempo é pássaros durante a final. O vento 150 graus com 09 nós. O altímetro permanece 1018. Tempo autorizado, pista 0. 5595 da tripa. 5595. Copiou a torre? 5595. Copiou a torre, tripa? Ativo, senhor. Gente, a mensagem está entrecortada. O que é autorizado, pouso, pista 0. 150 com 08 ao vento. 5595, ciente, 150 com 09, autorizado o pouso, observar pássaros na final. Afirma. Patrão, lembrou, bom dia, boa tarde. Triângulo 41 do Chané, boa tarde, táxi Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Trabalhei para ingresso. 1924, após a liberação pelo colega da companhia, iniciando correção no 10, chama táxi, 1924. Após a liberação do colega da companhia, iniciando táxi, 6210, livre, aproximação e ali. Livre, aproximar e LS, Oceano 6210. E 5595 no solo 54, direita 121 decimal 9. 5595, direita 121 decimal 9. Solo, trip 5595, livrou? Trip 5595, boa tarde, táxi via Alfa e Kilo, até o pátio 3, remota 0612. Pátio Alfa Kilo, até o pátio 3, remota 612, boa tarde. 7, Oceano 320, em aproximação, redução, chega o trem, torre, 1286. 186, seja. No 0, vento 150 graus, 09 nós. Boa tarde, Oceano 6320, final, baixa travou. Oceano 6320, conto na aproximação, tráfego avistado, altímetro 10 no 8, já embaixo travado? Ativo, já embaixo travado, vai passar externo mais meia milha. Conto na aproximação, aguarda apenas a pista livre, ok? 737 da Gol, iniciando a decolagem. Gente, aguardando autorização, 6320. Portão 08, prossegue via Bate 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste no 08. Tem um bom voo, gol no 924. Até o ponto de espera, 10286, consciente do ajuste, obrigado, até daqui a pouco, no 924. Até. M320, baixou e travou, livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus com 09 nós. Livre pouso, baixou e travou, 6310. 6320. Bruno 60058, decola, chama o controle no 20, decimal 8. 208, bom dia, no 602. Salvador, no 600, Puca, passa 1500, bom dia, boa tarde. O 600, controle, meu cordial, contato radar. Bom dia. Informar o vento novamente, senhor? 150 graus com 08 nós. Obrigado. Estabilizou o Oxan, 6210. 102-10 em aproximação, redução, cheque o trem, torre, 1-186. 1-186, muito boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Oxan, 6210, estabilizou no localizador. 6210, reporte no externo, baixar travado, altímetro no 08, aguardando apenas a pista livre. Reportando externo, baixar de travado, aguardando a pista livre, 6210. Oxenem 6320, no solo 59, direito, no 21, decimal 9. 219, a livrar à direita. Afirmativo. Autorizado, chama pronto para o táxi. Salvador, portão 3216, portão 7, portão 7. Portão 3216, portão 07, autorizado, chama pronto para o táxi. Salvador, tudo modulado. 3216, tá livre, pushback, sinamento, chama táxi. O Oxanã 6320, pousou e livrou? Oh, boa tarde, Oxanã 6320, livrou? 6320, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Sim, via Alfa, reporta para ingresso. Logo 333, autorização, informação Yankee. Uno 333, boa tarde, São Paulo Congonhas, no nível 360, já aprovado, só um minuto para cópia. Mais curto. 620, prossegue via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, 6310. 1333, cópia. Pronto pra cópia. Autorizado São Paulo Congonhas, o nível 360, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. A frequência do controle 120.8, aciona 5423, gol no 333. Congonhas, nível 370, Bridge, Up Zulu 16. BHZ direto, Trive, Dael, Leda, decola da 10, curva direita, após Leda Bridge, controle 208, transponder 5423. 5423, só confirmando o nível 360. Nível 360. Chama pronto, pushback, acionamento, gol no 333. Sim. É 310 no solo 03, chama agora o solo já livrando. Vou chamar o solo 209, boa tarde. O 924 tem livre decolagem, pista no zero, vento no 60 graus com 08 nós. Solo 24 com livre decolagem, solo 0. Bom, no 394, portão 05, só um minuto pra puxa. Confirme, pergunta 394. Aguardando o portão 05, tenho dois tráfegos que já finalizaram o pushback, vou iniciar o táxi e passar a retaguarda. Só um minuto. Cliente, aguarda, não fez mensagem. Salve, Salvador, Chané, 6210, livrou, tá na táxi via Alfa. 6210, dá o Chané, boa tarde, táxi via Alfa e reporta antes da táxi via Juliette. Vou reportar antes da Juliette, 6210. A bordo, João Pessoa, 04. 3216, táxis via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 6, o ajuste no 018, bom voo. O Xané 6210, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para o ingresso. Vai manter antes da Juliette, é o 6210. 35489, pronto para o pushback, acionamento. Autorizado, 35489, chama táxi. Solo tá 3805 para o táxi. Tá com 3 horas e 48 autonomia, alternando o Galeão 176 a bordo. Autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 1008, tem um bom voo, tá 3805. Autorizado, Pátio Índia, ponto de espera 10, torre 1186, 10018, ajuste, obrigado, bom trabalho. Índia November Alpha, boa tarde, confirmando a corrida forte. Aguarda a corrida no Pátio 4, Índia November Alpha. Oxané 6210, após a passagem do Airbus da TAM do segundo tráfego, já passou o primeiro, vai aguardar o segundo, após o segundo ingressa via Juliette, terremoto no 3, Oxané 6210. Pessoal, com o segundo tráfego da TAM, após o mesmo, vai prosseguir para remoto 1 no 3, 6210. 0 vento no 50 graus com 079. Ali India Solo no 0. 333. Confirmando, seria Dael Leda, após Leda, direto bridge. Correto, Dael Leda e após Leda, direto bridge, eu desluno mesmo. Entendi, obrigado. Bruno 394, na escuta? Na escuta. Ok, coordena com a equipe de pátio após a passagem do R2 da Avianca Oceania retaguarda, iniciando 05, chama táxi. Após a Avianca, autorizado pushback, acionamento igual a 394. Segundo 394, na escuta? Na escuta. Confirme com o pessoal de solo se tem condições de fazer pushback com aeronave através do portão 612. Gente, então, vai fazer o pushback através do 612, voo 1394. Afirmativo, que eu tenho um ATR da Trip que já finalizou o pushback no pátio 3, só pra desbloquear a passagem. Gente, 1394, até através do 612. Rio, tá 3805, ponto, espera 10, pronto, Anegra. Autorizado alinhar, mantém cabeceira 10, tem 3805. Autorizado alinhar, mantém 3805. Tem 3208, 08, decola, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Aguarda a cota no pátio militar, confirmando a radial ideal de saída é a 120. Aguardando, Olimpo 03. 86. 86, obrigado, tá já. Boa. Boa. Torre Salvador, boa tarde, azul 4116. 3805, tem livre decolagem, pista no 0, vento no 70 graus, fono 0 nós, TAM 3805. Iniciando, TAM 3805. Azul 41 no meio, abaixar travado. Já ali fora. Sente o altímetro no 0 no 8. Salvador, é o voo 1648. Voo 648, controle, você está agora a 49 milhas afastado de Salvador, desça para 2018, Duna e LS para pouso. Voo 648. 2018, Duna e LS para pouso, voo 1648. O voo 1924, chame Recife, a frequência é 12545. 9, 2, 4. Aos com 08 9, azul 41 no 6. Tive posto 0, 41 no 6. Então 3805, aos 10, decola, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Boa tarde. Da corredor forte até 20 milhas, a frequência do controle 120, decimal 8, aciona 0171, índio November Alpha. 330, 321 no meio, o que consta aqui pra mim? Gente, 330 subindo. Controle, TAM 3805, boa tarde. 3805, meu cordial, este é o controle de Salvador. Após 2000, você vai girar à direita e voar Leda. Após 2000, direita Leda, TAM 3805. A nave está pronta para o táxi. Estamos com 55 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Ilhéus. Três, reporta para ingresso no pátio 1. 10 reportará para ingresso no 1. Salvo Salvador, Golo 394 para o táxi, 169 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Campinas. Qual alternado? Campinas. Gente, o trip 5489 para informação vai ser preterido devido à performance pela aeronave da Gol, segue com o número 2. 7. O 394 segue via Pátio Índia no ponto de espera da 110, Torre. 118.6 com 1018 agora no ajuste, tem um bom voo. Gol no 394. Pátio Índia no ponto de espera, 18.6, 108, obrigado, tá? O 394. O trip 5489 segue o Boeing da Gol no ponto de espera da 110, Torre 18.6, o ajuste no 098, bom voo. É, obrigado. E ele nos informa que o nível autorizado foi o 330, mas caso o senhor deseje voar no nível 370, está autorizado, confirme. Se puder, o 35 é ótimo. 35, então vamos fazer uma nova solicitação ao melhor centro de controle do Nordeste. Muito obrigado. Controle Salvador, por gentileza, poderia informar o ajuste e a temperatura em Salvador? Afirmativo, o ajuste do altímetro no 0 no 8. A temperatura ATA está 28, o PO, que é o ponto de orvalho, está 19.7, da pista UTP 28.3. 394, boa tarde, ponto 0. Uno 394, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 160 graus, com 09 nós. A linha decolada no 0, voo no 394. Para altitude de 2.000 pés, em caso de falha de comunicações ao cruzar a radial 260, ou melhor, 270 radial de Salvador, você vai girar à direita para Duna, em Duna interceptar o localizador e completar a aproximação ILS. Reitero para o 360-2000, para o 360 o senhor vai conhecer a ilha de Itaparica. Afirmativo, então proa 360 e descendo para 2000, caso de falha, radial 270 de Salvador, curva direita e voa Duna e completa LS, gol no 648, graças. Dan 3216, o centro Recife autorizou o nível 350. Chame agora 12545 e boa viagem. Agradecemos a colaboração, muito obrigado, tenha um bom dia, Dan 3216. Boa! Boa! Vê? No zero a bordo, livre acionamento, chama pronto para o táxi, só limpo 03. Oxané 6315, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia, após direto Poços. Decolagem da pista 10, após decolagem da primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda, direto Bridge. O controle Salvador 120.8, aciona 5435. 360, a rota up Zulu 16 até o Bravo Hotel Zulu, após Trivia, após Poços, saída Tael, Leda, Bridge, decolando da 10 com curva direita, 5435 no transponder e o controle no 208. Cotejamento correto, portão é o 04, chama pronta, chané 63 no 5. No 5. Esquerda, ilha de Itaparica. Do Galeão, nível 380 via rota, up Zulu 10, SMAP, direto Lúbito, após direto Barbacena, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge, o controle 120.8, aciona 5427. Leda Bridge, 1394. Após 2000, Leda Bridge subindo ao 360, gol no 394. Gol 61648, abrou agora, é a 090 para interceptar o curso do localizador. Informe, estabilizado. 090, direita, informa estabilizado, voo no 648. AN 3805, chame Recife, frequência 1251, câmbio. 1251, obrigado, uma boa tarde, senhor. Boa. 427, Sael, Lida, Bridge, Anvesulou 10, Smap, Luxo, já chegada lá em Galeão, tá 3193. Correto, portão 01, no chama pronto, tá 3193. Trabalhar, o tá 3193, graças. O 489 decolou os 18, desviou aí, foi pássaros ou foi o vento? Foi pássaros. Sim, tinha um controle 120 decimal 8, bom voo. Ator de Salvador, o Trip 549. Trip 5489, controle, Salvador está em contato do radar, câmbio. Mestre. O número 48, a sua posição em relação ao externo 6 milhas, está estabilizado? Afirmativo, agora estabilizado no 648. Muito bom. Completando a aproximação ILS, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1-8, meia dúzia. 18, meia dúzia. Muito obrigado, bom trabalho no 648. Boa. Torre Salvador, voo 1-6-4-8. Estabilizado na final. Volume 48, altímetro 0-8, reporte externo baixado travado. Reportará baixado e travado no externo no 64.